sentado sobre o barquinho, quando de repente o vento soprou. Estava tudo escuro, uma nuvem cinza, grande tempestade, meu barco balançou. Comecei a tremer, comecei a chorar, quando uma luz apareceu no mar. Então me perguntei se eras meu Senhor, e sobre as águas me fez chorar.